Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast TecnoEng. Eu sou Matheus Las Casas, graduando em Pedagogia na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Biguité. E eu sou Tamara Camila, também graduando em Pedagogia na UEMBRITER. Hoje nós vamos falar sobre tecnologias digitais e autonomia, algo que está muito presente em vários espaços, seja em casa, na escola ou nas ruas. E uma das maiores preocupações: quantas conexões que nós fazemos diariamente por meio de tecnologias são as coletas de nossos dados, e muitos não sabem que isso acontece. A maioria de nós não tem consciência do que é ter a vida, as preferências, sentimentos e imagens sendo mapeados pelas redes sociais. Então, acabamos abrindo mão do nosso direito constitucional e fundamental, que é a privacidade, por falta de conhecimento ou por falta de opção. Porque precisamos acessar certos serviços e fornecemos os nossos dados contra vontade ou por desconhecimento para empresas de tecnologia digital. Inclusive, as nossas instituições públicas e governamentais deveriam mais que ajudar, deveriam estar à frente da proteção dos dados e da garantia de privacidade dos cidadãos comuns. Porque quando esse direito à privacidade, que é fundamental para os sujeitos, é ignorado, acaba tornando-se um risco para todas as pessoas. Estamos assistindo as nossas instituições públicas cedendo o armazenamento dos dados de cidadãos brasileiros para as empresas estrangeiras, com infraestrutura de armazenamento no exterior, principalmente nos Estados Unidos, ou seja, os nossos dados estão sendo guardados sob a legislação desses países. Sim, e a Karine Menezes, que é professora da Universidade Federal da Bahia, ela traz um relato sobre essa questão do armazenamento. Ela diz que nós temos servidores de armazenamento de dados dentro do governo, nas áreas de ciência e tecnologia, e tudo isso é comprado de empresas estrangeiras com dinheiro público. Portanto, não investimos nas nossas próprias empresas, na nossa própria economia. E isso é não investir na nossa soberania tecnológica. Além disso, nós não investimos na formação de mão de obra especializada em tecnologia dos trabalhadores brasileiros, o que aumenta cada vez mais a dependência tecnológica. Então, nos tornamos meros consumidores de tecnologia, enquanto os países do norte se reforçam como produtores, o que contribui muito para o aumento de desigualdades sociais e para a perda da nossa autonomia. Realmente, Matheus, algo que também é muito importante e que deveria estar sendo discutido com a população é o capitalismo de vigilância, que objetiva prever e modificar o comportamento humano como meio de produzir lucro e controle de mercado. Porque a previsibilidade de nossos comportamentos é a principal mercadoria produzida pelo capitalismo de vigilância, através de nossos dados que são produzidos quando utilizamos aplicativos, sites e serviços online e também nos aplicativos de forma offline, a análise dessas informações geram publicidades customizadas para o usuário, além de influenciar nos processos de tomada de decisão por meio de algoritmos complexos sem que o usuário tenha conhecimento. E a ambição da Big Data, que é analisar, tratar e obter informações de grandes conjuntos de dados, é utilizar sensores e outros mecanismos de coleta de dados para coletar a maior quantidade de dados possível de todas as pessoas do mundo. Com isso, eles pretendem conhecer o máximo possível sobre nós, para que se possa antecipar e modificar nossos comportamentos para fins políticos e até econômicos. Sim, nós também devemos ter em mente que essas empresas, né, essas empresas extremamente lucrativas, as mais lucrativas do mundo, são conhecidas como Big Tech ou GAFAM, que é a Google, a Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Essas empresas, elas constituem um monopólio da tecnologia da informação. Algo que também chama muita atenção é a fala do Roberto Moraes para o Portal 247, que ele diz que em 2009 as cinco Big Techs possuíam 20% da riqueza das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, as cinco juntas o valor de 5 trilhões de dólares. Então, nós podemos imaginar agora, em 2020, durante a pandemia, o quanto esse valor aumentou, principalmente por conta dos serviços de armazenamento em nuvem e de streaming, mas também pelo fato das várias instituições educacionais estarem adotando plataformas corporativas no ensino, disponibilizada por essas grandes empresas de tecnologia. Então, muitos dos aplicativos que nós utilizamos nos dispositivos conectados à internet estão interligados com a Big Tech. E antes deles estarem em nossos aparelhos, eles são autorizados por essas empresas. E, portanto, eles dependem delas. As plataformas digitais, elas são uma estrutura de demanda, seja de filme, música ou serviços de streaming em geral. Elas sabem exatamente quem nós somos, exatamente do que gostamos e como nós agimos. Todas essas informações e dados coletados, eles são comercializados para diversas empresas e assim essas plataformas ficam com sua parte de comissão. Elas lucram com os nossos dados. Sim, e com isso nós temos que pensar sobre a nossa autonomia nos meios digitais. Faltando em uma fala de Paulo Freire, que diz que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético, não favor que podemos ou não concedermos aos outros. Ele também nos faz refletir sobre a questão da privacidade nesse serviço, pois quando adquirimos serviços utilizados por um software proprietário, não temos autonomia no produto, mas sim uma licença para a utilização do seu uso. Usamos o produto da forma que o dono do produto estabelece, da forma que ele permite, e não da forma que a gente quer, que a gente poderia customizar. O Sérgio Amadeu, em seu livro Soft Livre, A Luta pela Liberdade do Conhecimento, traz um exemplo sobre a comparação do software proprietário com uma receita de bolo. Porque quando você recebe uma receita, você pode modificar, acrescentar mais coisa. Mas se as pessoas fossem impedidas de alterar essas receitas, o ato de reinventar e modificar as receitas seriam negados. Assim funciona o software proprietário. Quando falamos em software proprietário, estamos falando de um modelo de desenvolvimento e distribuição baseada em licenças restritivas de uso. Estamos falando em autoria e propriedade do software. Em analogia, estamos falando que a receita não é mais entregue junto com o bolo, pois as pessoas estariam impedidas de modificar e redistribuir aquela receita. E a adesão das plataformas dos softwares proprietários nas universidades e escolas no Brasil, por exemplo, é preocupante, justamente por causa dessa ausência de autonomia e privacidade. Todas as pesquisas realizadas que são registradas nessas plataformas ajudam na predição e no crescimento dessas empresas que se tornam um monopólio cada vez mais poderoso. Outra questão é o adestramento dos usuários. Quando uma pessoa utiliza uma única plataforma em todas as etapas da educação, ou no trabalho e na vida privada, ela dificilmente terá estímulos para conhecer e utilizar tecnologias diferentes, e talvez nem saibam que existam outros softwares. Isso causa um impacto nos investimentos na área de pesquisa, desenvolvimento, melhoria tecnológica e, claro, na nossa autonomia, na autonomia do sujeito e na soberania da nação. Todos os dados coletados, eles vão para fora do país. E de acordo com um artigo muito importante, que é Infraestruturas, Economia e Política Informacional, isso envolve politizar certas decisões tecnológicas que estão sendo deixadas de lado em favor do argumento da economia e da eficiência. Então, esses acordos, da forma como eles estão sendo aplicados, fazem com que o cidadão, no momento em que quer utilizar de um direito público, esteja inserido de forma compulsória em um mercado privado. Sem acrescentar nenhuma alternativa, o consentimento, né, que é peça fundamental nas políticas de proteção de dados pessoais, perde totalmente a sua validade. Sim, e por isso que o software livre, ao contrário do software proprietário, permite que o usuário tenha liberdade para usar, editar e distribuir da forma que ele quiser. O usuário também pode ser um desenvolvedor e atuar na melhoria do software em comunidade. Além disso, ele também tem a liberdade de alterar o seu código-fonte e distribuir essa versão alterada para quem quiser. Ou seja, para um software ser efetivamente livre, deve necessariamente disponibilizar seu código-fonte. A única proibição que esse usuário tem a usar o soft livre é de não torná-lo um soft proprietário. Por isso, o soft livre permite que o usuário tenha controle de seus dados, customize, além de possibilitar segurança, baixo custo social e promover independência. Sim, nós devemos pensar também que o uso do software livre no país permite que suas leis, normas e regras sejam aplicadas de forma livre, de forma que não receba interferência de outras nações. Então, todo esse movimento do software livre, como diz o Sérgio Amadeu, é expressão da imaginação que diverge de uma sociedade que busca mais do que a sua mercantilização. Trata de um movimento, né? Trata-se de um movimento baseado no princípio do compartilhamento do conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligência coletiva conectada na rede mundial de computadores. Sim, e na perspectiva de Paulo Freire, a autonomia enquanto amadurecimento do ser para si é processo, é vir a si. Paulo Freire ainda diz que a autonomia vai se construindo na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas. E também, segundo o autor, é preciso que o formando, desde o princípio, mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. O Sérgio Amadeu também pontua que as políticas de inclusão digital devem incentivar a desconcentração de poder e não os monopólios. Devem incentivar o desenvolvimento e autonomia das localidades, regiões e nações pobres, e não sua subordinação às cadeias de marketing do mundo rico. Devem incentivar a liberdade e não o aprisionamento às redes privadas. Devem consolidar a diversidade e não a monodependência. Deve ser soft livre. Com isso, trouxemos nossa reflexão sobre o software livre, o software proprietário, o capitalismo de vigilância e a autonomia. Esperamos que vocês tenham gostado e compartilhem esse podcast com seus amigos, familiares, vizinhos e colegas de trabalho, para que assim todos possam refletir sobre o uso da sua.